Deus vai te honrar. Muda tua vida. Deus cuida de ti. Ele cuida, só Ele é a saída. Pega na mão do teu irmão aí, pega na mão dele e diga pra ele, vai. Deus vai te honrar, oh, mudar tua vida. Deus cuida de ti, Deus cuida de ti. Ele cuida bem, só Ele é a saída. Escute aqui, ó. Tu tens chorado, também sofrido, distante do Senhor. Volta, querido. Deus é fiel, entenda isso. Teu amanhã vai ser melhor. Eu quero ouvir você cantar agora. Vá. Deus vai te honrar. Santa Catarina, louve ao Senhor. Mudar tua vida. Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida de ti. Ele cuida bem, só Ele é a saída. Eu quero ouvir, levanta a mão do irmão pra cima aí. Canta bem forte, vá. Deus vai te honrar. Só Ele é a saída. Escute essa parte dessa canção. Eu já passei por provações, tentaram me prejudicar. Deus estendeu e disse, filho, eu vou te honrar. Oh, meu querido, declare, Deus vai te honrar. Levante a sua mão pra cima, levante a sua mão pra cima. Declare assim, ó, mudar tua vida. Oh, oh, oh, aleluia, Deus cuida de ti. Ele cuida bem, só Ele é. Eu quero ver a igreja do Senhor na palma da mão. Segura assim, ó. Já. Ei. Deus vai te honrar. Como é que é, meu querido? Declara aí, profetiza, vai. Mudar tua vida. Não, não. Pastor Charles, Deus cuida de ti. Ele cuida bem, só Ele. Tá bonito demais. Oh, diga aí, Deus vai te honrar. Não, não, não. Mudar tua vida, Ele vai mudar. Ele já mudou. E o quê? Deus cuida de ti. Não, não, não. Só Ele é a saída.